Sem nada pra fazer, acho que desistir, eu vou dar um rolê. Larguei a bicicleta, agora minha meta dentro da favela é tirar um lazer. Mas respeito o que eu sei, de um dia pra cá não sei que é sofrer. Agora eu já tô entendendo que nessa vida eu nasci pra vencer. Pra muitos o mundo é grande, mas minha missão é maior do mundo. Por isso eu já tô enjoando das minas que colam, eu tô trocando tudo. Quem manda eu tô quebrindo, e as minas quebrando vai até o chão. Sou louca de labar, a 200 por hora bate o coração. Na favela é assim, carro de som treme o chão. Pode avisar o baile todo, porque eu nego pro malandrão. Ela é assim, carro de som treme o chão. Pode avisar o baile todo, tá nego bruto, mano, não. Na favela é assim, carro de som treme o chão. Pode avisar o baile todo, tá nego bruto, mano, Sem nada pra fazer, acho que desistir, eu vou dar um rolê. Larguei a bicicleta, agora minha meta dentro da favela é tirar um lazer. Mas respeito o que eu sei, de um dia pra cá não sei que é sofrer. Agora eu já tô entendendo que nessa vida eu nasci pra vencer. Pra muitos o mundo é grande, mas minha missão é maior do mundo. Por isso eu já tô enjoando das minas que colam, eu tô trocando tudo. Quem manda no grupo e as minas quebrando vai até o chão. Tudo louca de levar, a 200 por hora bate o coração. Na favela é assim, carro de som treme o chão. Pode avisar o baile todo, porque eu nego bruto, malandrão. Na favela é assim.